Fala, galera! Tá começando mais um RPG Mania. Meu nome, até semana passada, era Juan. O nome é Thiago, e sempre vai ser. Sério? Sim. Está certo disso, Thiago? Estou certo. É isso. Acha do Milão? Está certo disso, não sei o quê. Quem dera. É. Imagina ganhar 1 milhão só pra responder umas perguntas. Seria legal. Ganhar alguma coisa seria legal. É, se ganhasse 1 milhão eu não estaria aqui hoje. Enfim, Thiago. Eu estaria em Punta del Este. Olha, sério? Eu já curto a Punta del Norte. Olha, não pense em referências. Não entendo. Thiago, e aí, como é que foi? Como é que foi essa sua semana aí? Essa sua vida? Pô, foi legal. Gastada. Foi produtiva. Sério? Em breve vai subir pro site o Mania de Leitura. De Leituras. Novo podcast. Quem sabe? Tá ouvindo primeiro aqui. Então. Em primeira mão. Vende aí o Mania de Leitura. Mania de Leitura, nós vamos falar sobre leituras em geral, de HQs a livros. Vocês podem mandar nos comentários ou sugestões. Que a gente vai falar um pouco sobre o quadrinho ou o livro, falar um pouco sobre a história dele e, dependendo, fala, dá alguns spoilers, mas não todos, né? É verdade, que spoilers são complicados aqui, Thiago. São complicados, que nem os Vingadores, a Era de Ultron, né? Não comente nos spoilers dos Vingadores, até porque a gente tá fazendo um programa que vai ao ar pra 410 pessoas aí na... Não, e fora o Game of Thrones, né? Pra quem não viu aqueles 3 episódios que vazaram... Vazaram os episódios de Game of Thrones, eu acho. Você resistiu? O quê? A tentação? Eu tô resistindo o 4º episódio. Ó, eu vou te falar um negócio. O primeiro episódio eu resisti bravamente, porque saiu no domingo. Sim. Saiu no sábado à noite. E no domingo eu baixei os 4 episódios. Não que a gente apoie a atitude de baixar. É, mas vocês conhecem, vocês sabem. Vocês quando gostam muito daquela série, daquele filme, você baixa até, como dizer assim, inconscientemente. Mas fiquem tranquilos que a gente vai comprar um box. Isso. De DVDs, ou vai pagar Blu-ray. Blu-ray, vai pagar Netflix. IMAX. HBO Go. A gente tá dando. Por que você mencionou Netflix? Porque você baixou o Demolidor? Não, eu não baixei. Não. Olha, House of Cards? Cara, eu assisto no Netflix House of Cards, porque eu tenho... Aí o pessoal do trabalho fez uma conta, assim, todo mundo junto e tal, a gente compartilha. Ah, tá. Não que eu vá no The Pirate Bay e baixe, entendeu? Eu nunca faço isso. Tanto que ele não existe mais, The Pirate Bay. Existe, só que tá no SA, assim. Ah, como você sabe? Eu sei, porque eu pesquiso pra evitar, entendeu? Então eu sei que agora eu não posso ir no ThePirateBay.sa, que eu vou encontrar pirataria é ilegal. Enfim, continuando, aí eu resisti o primeiro episódio bravamente. Sim. Eu assisti na HBO. Só que essa semana foi muito longa pra mim, então eu tive que... Cedeu ao... Cedi. A tentação que é ter episódios inéditos de Game of Thrones. Isso. Thiago, falando em Game of Thrones, antes de eu falar uma revelação bombástica aí do podcast, claro. Aconteceu recentemente, eu espero. Na verdade, no dia 3 de abril. Tem um tempinho já. Enfim. Aconteceu em alguma convenção dos Estados Unidos. Não sei se foi a Comic Con. Não sei se foi qualquer outra convenção que possa vir a existir. Mas teve um cosplay. Você conhece o conceito de cosplay, claro. Sim, lógico. Você veste aquele personagem ali que você gosta. Teve um cosplay do Tyrion Lannister. Nosso querido Tyrion. Que vem causando uma certa polêmica. Por quê? Eu quero que você imagine. O que você acha que pode ter causado tanta polêmica aí nesse... Ah, por ele ser um... Vamos dizer assim, um humano normal. Ele não ser um anão. Você acha que é uma pessoa de estatura normal? Isso. Vestida... Estatura normal não, porque as pessoas pequenas também são normais. Estatura maior? É. Vestida de Tyrion Lannister? Você tá 35% certo. Eu vou mostrar pra você. Ele é ou se é gordinho? Não. Na verdade, não. É bombado. Eu vou mostrar a foto pra você. Eu quero que você me diga sua reação. Eu vou falar a minha reação depois, tá? Eu vou mostrar, você tá preparado pra isso? Eu tô. Você tá preparado pra ficar confuso? Eu. Tá preparado, Thiago? Tá, vou mostrar pra você agora. Que cor é essa? Juro pra você. E com a camisa do Rodo. Meu pai do céu. Que é isso, cara? Eu sei disso. Que isso? Pra não, quem... isso é uma máscara, não é possível. É uma máscara, é uma máscara, é uma máscara. Ah, tá. Pra quem não tá vendo o podcast em vídeo, tá, baixa o áudio. Meu pai do céu. Nesse momento, o nosso NPC Thiago tá olhando uma foto do cosplay do Tyrion Lannister, onde é uma máscara muito realista de silicone, no corpo de uma senhorita muito bonita. Uau. E ela tem estatura normal, tem um belíssimo par de mãos. É, pra dizer o mínimo, né? É. Ela e... tem um colon, né? Bem... Isso aí. Avantajada. E é basicamente isso, a cabeça do Tyrion Lannister, a cabeça do Peter Dinklage, né? Num corpo muito bonito. Uau, ela tem uma tatu perto do... É, uma tatuagem. Do mamilo direito. Sim. Ou melhor, mamilo esquerdo. O omoplata, Thiago. Você está um pouco abaixo do que você deveria estar. Cara, o que você me diz? O que você achou disso, cara? Uau. Eu achei uau. Uau. Cara, uau. Né? O meu, vou te falar uma coisa, cara. O meu pênis nunca teve tão confuso quanto nessa foto. Eu não sei o que eu tenho que fazer, entendeu? Como é que eu devo me sentir? Me ajuda, Thiago. E o que dá uma certa confusão, né? É, porque um olho é maior do que o outro. Aí você desce, você olha, tem um corpo muito bonito. Cara, é como... É porque você não viu o Gotham, tem um doutor lá que é meio... Tipo aquele doutor do Centopeia Humana? Não. Pra quem não viu Centopeia Humana... É verdade, Centopeia é excelente. Tem um doutor bem maluquinho. Peculiar. É. Ele põe ele transforma o corpo de um homem numa de mulher. É, também aquele filme, né, do... A pele que ele habita. Sim, sim. Você lembra da Jojo, cara? Aquela Jojo? Artista? Pop? Jojo? Não. Jojo? Não. Esquece. Esquece. Esquece o Jojo, cara. Cara, você falou do... A Pele que Habita é bem... Né? O filme é legal. É com a... E ele transforma o cara numa mulher bem bonita. Sim. A gente fica confuso. Dá uma certa confusão, né? Eu não sei o que eu faço agora. Pra quem pega o filme no final e vê só a mina, fica, caraca, a mina é bonita, né? É que nem aquele episódio do Família da Pesada, que o pai do Quagmire, ele passa por uma cirurgia de mudança de sexo. Aí ele tava ficando num hotel, porque o Quagmire briga com ele, fala, por que você faz isso? É um militar, e não sei o que. Aí o Brian vai, tá no mesmo hotel, ele acaba ficando com o pai do Quagmire e tal. Descobre depois, engraçado. É. Descobre depois, né? Descobre depois. Como ele descobre depois? No jantar de Ação de Graças. Nossa Senhora. Meu pai do céu. Sim, sim. Thiago, você falou da Centopeia Humana. Falei da Centopeia Humana. Por que eu falei da Centopeia Humana? Porque tá saindo a terceira parte, a parte final. Da trilogia do mal, né? Isso aí. Trilogia do mal, sim, por que não? No primeiro filme nós tivemos três pessoas fazendo a Centopeia Humana. Uau, que lindo. E caso, que lindo, né, gente? Exatamente. Pro pessoal que não conhece, né? Assistam. Você tem três pessoas ligadas. Anest Mouth. E vamos dizer o seguinte, na logística que essas pessoas estão conectadas, entendeu? A terceira pessoa não se dá bem. Não, a primeira pessoa, ela come um cheeseburger. A terceira pessoa, ela tem que evacuar esse cheeseburger, ok? Que não é estranho, eu conheço várias pessoas que são ligadas em sketch, essas coisas assim. É, pra legal, elas é normal. Né? No segundo filme, nós temos 6 ou 10 pessoas. E a segunda pessoa, o que ela faz? A segunda pessoa sofre, Thiago. Só isso que eu... Porque, cara... Vamos falar, a gente vai discutir os lugares. Mas o terceiro filme, você tem não 10, você tem não 50, mas tem 150 pessoas. Unidas. Felizmente unidas. Felizmente? Ou infelizmente? Meu pai. Thiago, pra você, qual seria a pior posição da centopeia humana? É difícil, né? São dois lugares atraentes, né? Mas você tem agora, você pode escolher entre 150 lugares. Meu pai do céu, eu não escolheria nenhum. Mas é inevitável. Vamos supor o seguinte, você tá preso lá no lugar que o doutor tá fazendo a experiência e ele chega pra você. Não. Cara, eu gostei de você. Não! Você fala, eu vou escapar? Não! Você não vai escapar, você pode escolher o lugar que você vai ficar nessa topeia humana. Primeiro. Que é? O primeiro. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Primeiro lugar? É. É o que sofre menos. Não é o que sofre menos, cara. Tem 149 pessoas ligadas ao seu... Eu sei, mas sofre menos. Como comida normal. Vai dizer o mínimo. Sofre menos. Não, cara. Não, sofre menos. Você ainda sofre, cara. Não, sofro. Mas o nível de sofrimento é o menor. Sabe que eu tenho uma estratégia pra centopeia humana, entendeu? Se algum dia isso acontecer comigo... Cara, se tu escolher do segundo pra baixo, é... O último, então, meu pai do céu. Para. Não, cara, para é aí que tá. Olha só. Essa é a minha estratégia pra centopeia humana. Ai, se eu tiver num lugar onde 150 pessoas estejam sendo unidas como centopeia humana, eu vou cara, minha vida desenrola, entendeu? Eu vou desenrolar com um doutor. Fala, doutor, é o seguinte... Adoro a ideia da centopeia humana. Cara, você tá fazendo uma coisa genial. Você vai mudar o mundo, né? Eu tô até disposto a ficar como o último da centopeia humana. Eu falo, sério, cara? Fala sério, disse tanto que eu amo essa ideia. Só que, ó, eu tenho uma exigência. Nessa hora ele vai falar, qual é a exigência? Eu vou atender. Eu quero que todas as pessoas sejam mais baixas que eu. Todas as 149 pessoas. Fazendo uma escadinha de pessoas. A gravidade não vai deixar nenhuma coisa chegar até mim. Vou ficar serelepe pimpones no último lugar da centopeia humana. Tá, e se a pessoa que estiver imediatamente na sua frente for um homem? O que tem? Tu vai ficar com a cabeça onde? Nossa. Cara, se você não pode... É uma situação que você não pode escolher, entendeu, Thiago? Não. Não pode escolher. Você pode conectar as pessoas... Fica com homem, vai ficar com mulher. É a vida. É a centopeia humana, Thiago. Não, o primeiro. Você quer ser o primeiro? Primeiro. Olha lá, hein, cara. É, e você pode ser o último. Mas você vai ficar como o último? Não. Cara, em algum lugar que nós estejamos fazendo parte da mesma centopeia humana. Vai ficar como o último. Tem certeza disso? Cara, imagina fazer um podcast. Não, porque daria pra gente fazer um podcast. Você não tá entendendo. Meu pai do céu, cara. A gente faz um grande U com a centopeia humana. Entendeu? Eu fico como o último. Você fica como o primeiro. Mas você não vai ter como falar. Lógico que você é tipo... Tá começando mais um. Caraca, cara. Daria certo, cara. Boa. Dá pra fazer acontecer. A sua falta de entusiasmo com a centopeia humana me incomoda. Entusiasmo? Cara, você não viu o trailer de Centopeia Humana? Eu vi. Cara, eu vi o primeiro filme. Eu vi o primeiro filme com uma ex-namorada. Cara, eu vou te confidenciar alguma coisa aqui. Opa, pra vocês e pros telespectadores. Esse é o momento. Os ouvintes. Eu vi os três filmes. Ou melhor, eu vi os três trailers. Eu não vi os três filmes. Todos os três? Os três trailers. Você viu pelos três? Eu vi pelos três. Ok. Já é uma coisa bem... Eu prometo ver o filme semana que vem. Não, você não fique. Não se force. Mas, cara, é... Né? É gráfico. É uma coisa... É agressivo visualmente. Falando, e o primeiro sofre menos. Será? Sofre menos. Tá. O primeiro tá livre aqui. Eu vou fazer o papel do Al Pacino aqui, entendeu? Se alguém fosse matar a centopeia humana, aonde você atira primeiro? Na primeira pessoa. Você tem que pensar em toda a sua estratégia de sobrevivência, meu cara. Ah, tá. Mas você vai ingerir o quê? Que, ó? O quê? Qual alimento você vai ingerir? Sendo a última pessoa das 150. Dependendo do que a pessoa vai comer quase nada, entendeu? É isso que você tem que ver, né? Você vai ingerir o quê? Às vezes... Às vezes é normal, cara. Às vezes é isso. Eu não tô querendo... Normal? Eu não tô querendo defender. Não, para. Para. Eu não tô querendo defender a centopeia humana. Não. Qual é o coisa da centopeia humana? É um assunto interessante, a gente tem que comentar. Sim, sim, lógico. A pessoa tá interligada. Uma vai comer e a outra vai... É legal lembrar que elas são ligadas anus to mouth. Isso daí. Tá? Traduza, por favor. Anos para a boca. Tá. Ele falou termo técnico, mas é analmente, né? É, o ânus de uma pessoa tá ligado na boca da outra. Então, é assim. Vamos pensar em 150. A primeira lá vai comer normal, tipo um cheeseburger. Um cheeseburger. E a última vai quase comer nada, o quê? Cara. É quase nada. Você tá quase ligado? Nada. Porque os 150, provavelmente você ia morrer de fome sendo o último da centopeia humana. Tá, e dos três? O quê? Ah, não, os três já é uma coisa... Eu nunca falei que eu faria parte dos da centopeia humana original, entendeu? Ou de centopeia humana. Mas... A primeira que sou só três. Não, eu não faria parte. Não faria parte. Não faria parte. Mas se você fosse um dos três? Cara, sinceramente... Aí ele fala, gostei de você. É o mesmo cheiro mole de sempre. Gostei de você. Você escolhe. Qual lugar você vai querer? É porque é estranho. Dos três. É só estranho. Tem três. É estranho ficar no primeiro lugar, acima de tudo. Que você tem uma pessoa com a boca diretamente no seu ânus, entendeu? É, aí você tem que escolher, né? Porque a primeira vai ficar com um lugar livre. Eu não quero poder me libertar da centopeia humana e sair como o Boy Jorge, entendeu? De lá. Entendeu? Oi. Cara, mas é assim. Você acha que... Você tem que pensar assim, peraí. Vamos ver. Vamos pensar nos três, que é o primeiro filme. O primeiro filme, vamos lá. Você tem como escolher. O primeiro vai ficar com o rosto livre. É. O que é, né? É um ponto positivo. Só que você vai ficar com a parte de trás ocupada. Ocupada, né? Literalmente ocupada, tá ligado? A segunda pessoa vai ficar com a parte da frente e a parte de trás ocupada. É, o pessoal do meio tem talvez a pior posição da centopeia humana. Né? Tá. Isso está estabelecido. Isso. E a terceira vai ficar com a parte da frente ocupada e a parte de trás desocupada. Exato. Aí vai, varia da sua paixão, né? O que você prefere. Não, não, não falo paixão, entendeu? Mas assim, no caso de uma centopeia humana de três, é que nem matriz. Lembra quando a gente aprendeu matriz no colégio? O que é que você prefere? Matriz 3x3? Ou usar uma matriz 4x4? Uma centopeia humana de 3 unidades... Três unidades. Estar no primeiro é bom, mas é ruim ao mesmo tempo. Mas é o melhor. Mas é o que menos sofre. É, né? O menos pior dos três. É o menos pior. Lógico. Ponto. Ponto. É esse daí. Exato, exato. É o nível de sofrimento. Sim. É. Aí. Você o acha... segundo, vamos deixar bem claro aqui que o segundo. O nível de sofrimento é o pior de todos os três, certo? Eleva um pouquinho mais. O segundo é o pior de todos. O terceiro é o pior de todos. Não, o segundo, cara. O terceiro. Porque é o segundo ali tá com os dois lugares ocupados. O terceiro também tá com os dois lugares ocupados. Não, você não tem só. Que pegar. O quê? Não. A parte da frente, a parte de trás não. Mas não é a centopeia 2? Não, a centopeia 1. Ah, no primeiro, ok. Certo? Não, sim. A segunda pessoa que sofre mais. É que nem no de 150 pessoas. A primeira não sofre tanto, nem a última. Mas o. 148 o ali, meio. Né? O meio? Sofre um pouquinho. Imagina, né, quando você já tá numa 100... Agora, imagina só, Thiago. 103... Eu quero... Lá na... Lá do meio pro final. Só vai tirando, né? Tinha que ter um LED em cada pessoa que avisasse qual número tava o processo, entendeu? Mas se liga. Eu quero ver. Eu não quero ver mais... Cara, novidade já acabou. Centopeia humana, já acabou. Eu quero ver o após a centopeia humana. Que é o quê? Que é quando, por exemplo, alguém tá fazendo a centopeia humana de 7 unidades. Tá? E eles conseguem se libertar. Ó, que bom. Cada um vive sua vida normal. Eu quero ver a vida deles depois disso, entendeu? Tipo, um ligando pro outro, entendeu? Alô? Alô? Dave? Dave, você tá fazendo alguma coisa hoje à noite? Cara, não. Então, você lembra aquela época que a gente fazia parte de uma centopeia humana? Eu não sei mais como viver no mundo exterior, entendeu? É tipo aquele filme Ligado em Você, né? Ligado em Você. Lembra aquele filme? Exato. Tá vendo? Não é ruim, cara. Não, para. Não é ruim. Não é ruim. Não, quer dizer, é ruim pra caramba, mas... Eu não vou corroborar mais com a centopeia humana, entendeu? Porque você tá ficando um defensor bem fininho. Eu estou cavando um poço sem fundo, meu amigo. Ou então um lugar na centopeia humana. Espero que não. Se acontecer, último lugar. Numa centopeia humana de 150 unidades. Ressalve isso, né? Se for uma centopeia humana de duas pessoas? Não, é uma centopeia humana. Na verdade, o terceiro filme é a primeira centopeia humana. Ah, é? Porque são 100 pés, né? Aham, garoto. Devia ser centopeia humana, é. Ponto. Pensa nisso, cara. Pensa nisso. Mas o primeiro é mais gráfico, né? Que é só 3 ali. Ó. Ah, é impactante, porque você tem um choque. Se eles jogassem logo... Pá, na sua cara, se você tomar uma de 150 pessoas... Vai ficar... O primeiro não ia parecer tão... Gráfico. Aí, essa é a ordem cronológica que você tem que assistir a Centopeia Humana. 150, 7 e 1. E no 7, você queria ficar em qual posição? No quinto lugar, por favor. Quinto? Entre um e outro ali? É entre um e outro. Só pra ver qual era. Caralho, cara. Podia ser intercambiável. Tipo, rodízio de pneus, sabe? Cada semana... Aninha, hoje você vai da terceira pra sexta posição. Não, aí, não. Palmas pra Aninha. Ninguém bate palma porque tá todo mundo se topeio, mano. Faz isso não, cara. Faz isso não. Thiago. Próximo assunto. Eu posso mudar de assunto? Pode. Eu acho. Eu vou falar isso pra todos os ouvintes do RPG. Mas antes disso, de mudar de assunto, você acha que Sambin merecia um lugar no Centopeia Humana? Hã? Ele provavelmente ia morrer, então. Então, eu vou botar ele no lugar dele. Não ia ser. Eu queria ver ele como um ator na... Centopeia Humana. É, como um... Médico, né? Como um orientador. Não, como um orientador da Centopeia Humana. Ele tinha que fazer por contrato, né? Não vou morrer no filme. É. Porque, sei lá, pra manobrar uma Centopeia Humana de 150 pessoas, tá? Onde ficaria? Eu fico imaginando eles no mundo normal, tipo, indo no mercado, pagando as contas no banco, entendeu? É, seria um filme. É uma diferente. Fila por si só, entendeu? Será que 60 pé for no banco, eles têm que tirar uma senha só ou são 150 centes? Não sei, deve ser uma. Só uma? É, porque é uma centopeia. Mas são 150 pessoas. Não, mas é uma centopeia. Faz parte de uma pessoa só. Por isso que eles ficam com aquela ocupada. Mas... Por isso que eles ficam ocupados. Só o primeiro ali que tem a conta. Mas se você quiser encerrar a sua conta no banco. Que agora você faz parte da Centopeia Humana. Você fala. O primeiro vai falar. Então, tem esse cara lá atrás, na posição 72. Ele tá com um cheque especial meio furado. Mas a gente tá tentando resolver, entendeu? Então tá, deixa eu falar com ele. 72! Ó, 72! Tá devendo quanto? O quê? Tá devendo quanto? R$1.000! Com a boca abafada. Por que ele tá com a boca abafada? Porque ele está com English mouth em outra pessoa. Eu acho que o 78 também tá devendo um pouco. O 100 quer pagar uma conta de luz. Que estranho. Não é impossível. Ah, não. Não. Não é impossível. Bem legal, né? Não que seja legal e tal. Seria curioso de ver. Uau. Nesse momento eu revelo minhas tendências psicopatas. Agora você imagina duas centopeias. Duas centopeias humanas. Quantas unidades? Ah, centopeias, sim. 100 pessoas. É, procriando. 100 pessoas com 100 pessoas. Cara, isso certamente... Explodiu essa cabeça, né? Porque como seria a procriação de uma centopeia? Eu tô tão confuso quanto a foto do Tyrion, entendeu? Cara, porque assim, como seria a procriação... Isso dá um filme japonês ruim, tá ligado? Porque imagina... Não, imagina as possibilidades, cara. Não. Porque as pessoas estão... As pessoas já estão honest mouth, entendeu? Metade da progressão já tá feita. Tipo, a... Ah, como é que chama? Não, você pode copiar. Como é que chama o foreplay? As preliminares já estão feitas, entendeu? Então. Agora. A procriação, eu acho que seria o seguinte. Se você for um doutor maníaco organizado, você pode fazer duas centopédias. Homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem, mulher. E a outra, o Ctrl E disso. Mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem. Aí é só, tipo, colocar uma em cima da outra e deixar a mágica acontecer. Ou então só resolver com o primeiro e com o último, né? Hã? Para ser tipo hermafrodita. Porque o primeiro pode ser homem ou mulher e o último homem ou mulher. Se o primeiro for homem e o último for mulher, você pode fazer um donut humano. Isso! Isso mesmo. Eu tô enjoado, Thiago. Ou então fazendo duas centopeias, o primeiro sendo um homem. Um pretzel. É, um super donut, né? O primeiro sendo homem, a última lá atrás mulher. E nesse pretzel. Verão. Você não achou que fosse ver. Mas sim, vai acontecer. A paródia XXX de centopeia humana. O donut para centopeia humana. Chega às telas do Cine Iris. Editube.com.br www.mydropone.com.br. Ah, sim! No final, tipo, corta pra aquelas letrinhas. Ah, sim! Nós fizemos. A gente não tinha mais o que inventar. Até que nós ouvimos um podcast brasileiro. Ah, graças. Depois de Centopeia Humana vem Donuts, ou filme. Donuts barra Centopeia barra. XXX. Graças a Juan Carlos e Thiago Barbosa. Chega. Você próximo... quer ver o caos? Você vai ver o caos. Próximo. Ah, eu tô imaginando que. Legal que. Imagina o barulho. É tipo se colocar essa mordaça no holder, sabe? Ai, muito bom, cara. Você passando pelo prédio de tá acontecendo. Nossa, o que tá acontecendo? Tô matando abelhas lá dentro. Mal sabia você que Donuts humano você também é XXX, tava sendo filmado. Ai, meu pai do céu, cara. Nossa. Thiago, você tá preparado? Prossiga o podcast. Chega de ser topé, mano. Chega. Pra pergunta do dia? Donuts ou filme? Ai, meu pai do céu. Você tá preparado pra pergunta do dia, Thiago? Pergunta do dia? Depois disso, depois desse assunto, eu tô preparado pra qualquer coisa. Certamente. Certo. Então tá, Thiago, essa vai requerer um pouco mais de reflexão. Não tem a ver com Centopeia Humana, fica tranquilo. Ufa! Mas se você... Nem Donuts o filme? Não. Mas se você fosse um doutor maníaco, qual experiência louca você faria em seu laboratório? Essa é a pergunta do Thiago. Uau! Pense aí, você ainda tem meia hora pra pensar. Enquanto a gente discute... O que aconteceu comigo ontem? O que aconteceu contigo ontem? Perdão, eu tô um pouco enjoado, na verdade. A gente pode colocar só palmas pra... Palmas pra só... Realmente enjoado. Enfim. Cara. O lance é que a gente tem que esquecer. A gente tem que se lembrar de coisas que são boas, entendeu? Filhotinhos. Coelhinhos. Golfinhos. E... Zoe de Chanel, por que não? Zoe. Grande Zoe. Eu, Mila Kunis. Mila Kunis. Eu posso pedir um clipe? Sophie Turner. Posso pedir um clipe? Pode. Certamente. Eu achei uma doppelganger dessa fitânia. Eu posso pedir She and Him? Pode. In the Sun? Acessem RPG Mania no YouTube. Por que não? É. Põe aqui. A gente precisa de coisas fofinhas agora. Nada mais fofinho que esse clipe. Que ponto nós chegamos, né, cara? 18 episódios em casa. In the Sun. Vê se não é a melhor coisa que você vai ver hoje. E é com o Robert Downey Jr. Ó. Não. Mas ah, não. Ah. Tá vendo? Isso é música boa, cara. Isso é música de paz interior. Ah, é. Principalmente ela. Não. Cara, me diz que isso não é a coisa mais bonita do mundo. Sim. Tá começando a limpar minha mente. Olha, olha a coreografiazinha. Quando ela senta na mesa, ela faz tipo... Olha isso, cara. Ela é inglesa? Não. Infelizmente. Are you filming my bum? Olha isso. Eu amo essa mulher. Não tanto quanto eu amo Luísa Michelete. Luísa Michelete, se você estiver ouvindo esse sensacional podcast... Um beijo pra você. Vamos brincar de Donald Humano no dia desse. Que isso, cara. Você lembrou? Não, não. Eu amo você, Luísa. De verdade. Imagine... Homer Simpson, não. Pedindo donuts. Eu acabei de estragar Simpsons pra muita gente. Oi, eu queria um donut. Ah, sim, nós temos o donut que você procura. Ai, para, cara, para. Aí eu só, ufa, você chefe disso tudo. Yes, yes, yes! A kind of donut, you want? We have to seek a kind of donut. E pra fazer, pra terminar o donut, o Roda, né? Não, o Nelson passando tipo... Ha! Ah. Na procriação, né? Procriação do donut, o Roda. O Bambolê? Ah, que lindo. O Solinho é bom também, o cara é bom na guitarra. Linda, né? Cara. Ela não parece com a Zoe Chanel? Ela é a Zoe de Chanel. É? É a Zoe de Chanel, cara. Você não sabia disso? Não. É a Zoe de Chanel, cara. Mas eu tô disposto a largar a Zoe. Pela. Pelo Donut? Pela Luísa Michelete, cara. Ah, tá. Mas Luísa não canta, canta? Ela toca baixo. Bem? Não muito alto. Badum. Mas, falando em sambinha, o Ia estava falando de... Mencionou ele em um momento inoportuno. Não. Porque hoje é aniversário dele, então um abraço pro nosso querido sambinha. E vê se não vai morrer, hein? Ah, sim. Parabéns também. Ele ficou de fazer uma festinha, né? A gente vai? Você vai? É, se ele não morrer, a gente vai. Cara, eu... Melhor se dar notícia. Sambi morre. Eu vou me sentir culpado. Não, não, ele não vai morrer. Sambi não morre. Parabéns, Sambi. E a gente tava até comentando um pouco antes. O que você acha? Ama Game of Thrones? Se alguém não percebeu ainda, né? Basicamente. É verdade, a gente gosta bastante. Gostamos bastante. E a gente tava pensando como seria o spin-off de Game of Thrones antes desses acontecimentos que estão acontecendo agora. Gostou, né? Acontecimentos estão acontecendo agora, mas... O que acontece agora são os acontecimentos, isso é importante então, falar. É, seria muito bom, né? Imagine Robert Baratheon, ou a irmã do Ned Stark, que causou toda a confusão. É verdade, eu tô bem desconcertado, desculpa. Que disseram que ela era basicamente a perfeição em uma mulher. O que seria... Aí que tá, Thiago. Como que seria a perfeição? Fora os Targaryen, né? Rhaegar. Eu gosto desse nome, Rhaegar. O que seria a perfeição da mulher? Aemon. E fora os outros. Toda essa galerinha da... O Rei Louco. Ele é maneiro. Quem faria o Rei Louco? Cara, eu queria muito ver o... Aquele cara que fez aquele filme, entendeu? Eu esqueci o nome, mas é um ator que eu gosto bastante. O... Como é que é o nome daquele cara lá? Que fez aquele filme? O Loki? Não. O... Hank Azaria. Olha, ele fez que filme? Fez Godzilla. Ah, o de 99. Tá. Ah, tá. Pô, seria maneiro ele fazendo o Rei Louco. Enfim. Eu queria ver ele como Rei Louco. Quero ver... Quero ver dragões. É, parece um dragão. Dragão. Ah. Não quero mais ver, entendeu? A spin-off... Mas talvez um flashback. Pode ser. Que apareceria. Porque esse spin-off seria uns 20, 30 anos antes... Dos acontecimentos. É, porque os dragões só ficaram 300 anos sem aparecer até agora. Olha só. Então, seria basicamente o estopim daquela guerra, né? Que foi o... Sabe o que a rebelião entre o Ned e o Robert, que se uniram pra pegar a irmã do Ned, que o Rhaegar... vamos dizer assim, raptou. Mas sabe o que me incomoda, Thiago? Seria legal, o Rei Louco, o Jaime Lannister matando o Rei Louco. Sabe o que me incomoda? O quê? É porque você falou, já tem 300 anos que não tem dragões. E você sabe que tem gerações que não viram nenhum dragão. Isso. Como é que quando o dragão passa voando, ninguém tipo... Caralho! Que é isso, cara? Que pássaro enorme é esse? Tem um dinossauro voando. Entra lá, um dragão, tranquilo, ó. Não, mas isso aconteceu agora lá na Daenerys, né? Tanto que os dragões dela super temidos, né? Tanto que ela teve que prender eles e o dragão sumiu. E foi embora, né? Mas voltou. Mas foi embora de novo. Não, ele... Não sei se foi embora, se foi no primeiro episódio, não foi? Foi bonita a reconciliação deles. Foi bonita a reconciliação deles. Então agora, eu falo uma coisa pra vocês. Dragão voltando. Aconteceu uma coisa estranha comigo. Pra gente ver. Esses dias eu acho que eu faço parte. Eu quero deixar claro que a RPG Mania não expressa nem minhas opiniões pessoais. Ninguém aqui está falando, entendeu? Sim. Não processem, não matem a mim. Mas eu acho que eu fiz parte. Agora eu acho que faço parte de alguma sociedade secreta. Ó. Sim. Ontem. Que foi dia 16, correto? Eu estava saindo da faculdade. E? Falei, o que um gordo faz quando fica sentado por muito tempo? Come. Já era de noite, falei, eu vou comer. Fazer uma boquinha. Parei numa... No Thiago's ali? Hã? No Thiago's ali, perto? Não. Eu parei numa rede de... Fast food? De fast food que monta seu sanduíche na hora, entendeu? Não vou falar quem é, que eles não pagam nada pra gente. Tá ok. Você sabe quem é? Eu sei quem é. Fui lá. Sabe, hein? Ó, falou alguma coisa, Thiago? Não. Acho que... Enfim. Passou, né? Ah. Fui lá e montei o meu sanduíche. Que eu gosto de montar o meu próprio sanduíche, sim. Pedi bacon extra. Foi a única coisa diferente que eu fiz. Você pode, por favor, dobrar o bacon? Aí o cara falou, posso. Lógico, né? E tem uma outra parte da fila que você vai pagar. Quando eu fui pagar, eu paguei, deu uma certa quantia, eu paguei com uma certa quantia. E o troco que eles tinham que me dar era R$1,40, tá? Então eu tinha que voltar R$1,40, eu falei, beleza, que já somou R$0,40 pra passagem, pá. O dia tá funcionando, entendeu? Tá tudo tranquilamente. O cara, ele me deu uma nota de R$2, o caixa. Aí eu falei, é R$1,40. Que eu tento ser um pouco honesto às vezes. R$1,40, ele olhou pra mim, com o olho bem aberto, olhos bem abertos, e falou, não, fica com os R$2. E ficou balançando a cabeça em afirmação assim. Muito tempo eu falei. Tá, não. Ok. Não. Ok. Ok. Senpai. Tá ok. Aí eu falei, tá. Coloquei a nota no bolso e pegava meu sanduíche de 15 centímetros. Comi e fui pra casa. Chegando em casa, eu notei que minha nota tinha uma mensagem. Porra. Eu juro pra vocês que isso tá acontecendo de verdade. Em primeira mão no RPG Mania. Foi essa nota que ele me entregou. Tem dizeres que eu não faço ideia o que são. Vê se você consegue entender, Thiago. Eu não vou falar aqui os dizeres, mas... A gente pode... Será que é que nem Evil Dead? Ah, né? Porque eu falei em casa, tá ligado? Não é inglês. Posso garantir, não é alemão. Não é latim. Tentei falar o contrário. Tentei fazer anagramas. E? Nada apareceu. É. Uau. Que pode ser isso, Thiago? Isso aconteceu comigo de verdade, cara. Caraca. Eu não ouso pronunciar isso aí. Você pode pronunciar? Pode ser. Eu tava pensando em fazer um vídeo especial. Que a gente vai dar o adeus pro gravador. Isso. A gente pode fazer um vídeo com a nota da Sociedade Secreta. Mas foi... Juro, foi tão surreal... Isso aconteceu de verdade, cara. E o primeiro pensamento do gênio aqui, eu preciso falar isso no podcast. Pronto. Pode ser seu último podcast, sabe? Né? Será? Eu deixo todas as minhas posses pra minha irmã. E o meu computador e o microfone. E, o microfone, na verdade, é nosso, então não adianta tentar repartir. Mas meu computador e meu pôster de 1,80m tamanho real do Idris Elba ficam pra você, Thiago, tá? Eu só peço que você vá em casa, você vá na minha casa e apague todos os dados do meu HD, entendeu? Só isso que eu te peço. Depois eu levo pra você e tal. Tá tranquilo. Tá aí. Eu tô ficando preocupado agora. Sabe quando a ficha começa a cair? É. Aconteceu. O pior é que aconteceu de verdade. Meu pai do céu, cara. O que você fez? O que poderia ter sido, Thiago? Quais são suas opiniões aí referente a esse acontecimento estranho? Não faço a mínima. Será que ele só fez isso pra, tipo, zoar com a minha cara mesmo? Não sei, mas o que foi estranho foi, né? No mínimo. O atendente fazer um negócio desse, né? É, começa que ele perdeu 60 centavos aí nessa transição. Ninguém perde 60 centavos pra fazer uma piada. Perde? Perde. Apesar que 60 centavos não era dele, né? Não, mas quando dá uma diferença, pelo menos onde eu trabalhava, quando dava um erro no caixa, o responsável era quem ficava, quem tava no caixa, entendeu? Isso. Então... 60... Ah, não. Eu também 60 centavos. Eu acho que eu gastaria 60 centavos pra fazer uma piada boa. É. Mas não sei se eu quero mais dar esse crédito pro cara, entendeu? Ele vai ver o episódio, vai ouvir, vai falar... Ah, ele caiu, você que tá achando que é um monte de coisas. Ou então um código, sei lá, me encontre no estacionamento às 10 horas. Pagando bem, que mal tem. Que isso, cara. É, cara, agora que eu tô lendo aqui, olhando em outra luz, eu vejo uma tradução tranquila pra isso. Em breve, donuts humanos, xxx. Olha só, cara. Não. Ou então, em breve, zumbis e cavalos, em GTA. Cinco. Não fala em GTA V, cara. Porque, Ariano, tem alguns arquivos que revelaram que podem ter zumbis e cavalos em breve. Só pro PC. Não, para tudo. Para todos. E eu estou fazendo uma base assinada. Você já assinou uma petição? Sobre? Para, cara, redublarem o... Não, não. Eu Mortal quero... Kombat X. Eu quero a Peach, eu quero... Você não viu, né? Ainda não. A nova? Eu ouvi aquela... Você tá ligado que quem ouve RPG Mania soube disso primeiro, que ia ser um desastre. Que a gente fez isso meses atrás. E a gente até colocou cenas da Peach falando: eu vou chutar o seu traseiro. Eu vou equalizar você. Meu pai do céu. Numa frequência que só a gente sabe. Mas tá tão ruim assim, cara. Tá tão ruim. Não vai, vai estragar o jogo se tá você deixar. Tá estragando, tá, é. Eu gosto tanto da Peach, cara. Nasci no mesmo dia. Ah, ainda fizeram um vídeo que é horrível lá. O quê? A bostinha, a capa, tá vendo? Ah, pra ver que tá legal, né? Não, mas beleza. Vamos ver. Deixa eu dar minhas opiniões, entendeu? Não sei se o pessoal de casa vai conseguir ouvir, mas a gente tá vendo um vídeo no YouTube. Um, ela, é a gameplay, de fato. É. Beleza. Ó. Essa é a Cascade. Que é a Peach. Isso. Ó, tem uma barrinha de load. Clássico. É, clássico, né? Sábio aprende com a derrota. Ó, Spock. Bom. Você deve ser muito sábio. Arthur também pode ensinar. Calma. Esse vai demorar bastante, né? Que ele cancela a volta. Vamos não tem um, tipo, um compilation? Da acho que tem, ó. Sem load. Sem load. Com load é 50. Você deve ser muito sábio. Arthur também pode ensinar. Cara. Calma, vamos ver mais. Onde estão seus companheiros? Não precisa, eu tenho isso. Um sério erro de avaliação. Calma, vamos ver. Mais um pouquinho. Você não me impressiona, nem por um minuto. Eu bombardei você em 5. Até lá, já está. Calma aí, o que ela falou? Você não ouviu? Eu bombardei? Até lá, já estará boa. Eu bombardei você em 5. Bombardeio? Lá, ok, vamos. Vamos ver só mais uma. Finalmente, uma luta justa. Como você sabe? Senão você vai levar uma no saco. Pausa, Thiago, por favor. Cara. Então. Ainda tem mais. Esse. Ainda tem mais. Esse episódio do RPG já tem muitas emoções, entendeu? Tá com emoções fortes. Bota forte nisso, né? Eu gosto muito da Peach. Sou um grande fã da Peach. Eu também sou fã da Peach, mas essa dublagem... Mais ainda quando descobri que o nome dela é Patrícia. Eu tenho um negócio com Patrícia, entendeu? Isso. Eu falei com Paty. Cara, tu falou, cara. Eu vou mandar um abraço pro... Na verdade, não. Na verdade, eu acho que eu tenho que cortar o que eu acabei de falar. Que agora a gente tá ficando um pouco mais famoso, entendeu? Pessoas estão fazendo as conexões e estão sabendo quem eu sou, sabe? É? É verdade. Então, foi um grande erro ter falado isso. Nossa, já falei tantas vezes. Enfim. O que tá feito não pode ser desfeito. Toma mais um pouquinho da Peach pra você. O meu pai é maior que o seu. Meu pai ganhou do Shinnok. Muito bem. Pausa. Eu acho que eu sei o que tá acontecendo aqui. Na hora dela gravar, eles provavelmente mostraram o jogo em branco, a personagem sem a fala, pra ela poder sincronizar, e deram uma lista das falas. E ela foi falando normal. Ela, eu acredito que na hora que ela gravou, ela não chegou... Eu não quero fazer o advogado da Peach aqui, mas eu acho que ela não ouviu como os outros personagens eram dublados. Então isso acontece muito com quem não... Trabalha na área. Com quem não grava constantemente. Por exemplo, eu e você, nós estamos gravando aqui, então a gente sabe que em cada palavra a gente estende um pouquinho mais a palavra, a gente dá uma emoção, entendeu? Nossa, eu vou fazer isso, entendeu? O Donald, né? O Donald, poxa, roda. Ela tinha um script pra ler e ela foi lendo. Você vê que é isso, é pausado. Ela... Eu bombardeio você em 5. Ela não falou, eu bombardeio você em 5. Mas aí cabe a direção de dublagem falar, ô, minha filha, não é pra você ler, né? Mas é a Peach, quem você... Você vai negar a Peach? Não, você mas vai, mesmo você falando... Você vai negar a Peach, Thiago? Mas mesmo falando com a Peach, quê? Olha, Peach... Não, ela tá sendo bombardeada, tá pedindo pra mesmo... Ela tá sendo bombardeada em 5. É, ela tá sendo bombardeada, então... Custava nada o diretor falar assim, não, você pode interpretar um pouco, usa sua voz, não sei o quê. Entendeu? Faz de novo. Pô, parece que falou, não, lê aí. Que? Precisamos conversar. Prefiro apenas lutar. Tanto faz. Prefiro apenas lutar. Ei, cabeça de ovo. Só uma tola falaria comigo de tal forma. Só um trouxa falaria de tal forma. É porque ela tá lindo. Pero é. Espere, Cassandra Cage. Não pense a sonhar pra cima de mim. Você tem o charme do seu pai. Assim. Eu não esperava por você, Débora. O que você espera agora? Uma vitória fácil, uma longa luta. Ela podia ter feito outro sotaque, talvez. Não, talvez ela interpretasse. Não, é verdade, eu vou criticar bastante a Pete nesse caso. Porque ela é uma frontman, front girl, front woman de uma banda completamente foda, entendeu? Só um golpe. Veja logo. Uma previsão que se mostrará falsa. Na mesma emoção que ela cantou Pulsos, faz a vozinha da Cascade, né? Beleza, mas você nunca escuta. Quero dizer, deixa pra lá. Mas você nunca escuta, cara. Pô! Não, é. Caraca, que chato. Vou te dar um chute no sapo. Pô, um quer jogo de. Ah, então você quer dizer que, no caso, um chute no saco. Falar dessa forma te incomoda, correto? Não, incomoda. Pô, um jogo de luta sangrento. Tu vai falar isso? Muito bom saber disso, Thiago. Você não precisa ser igual ao seu pai. Bom saber. Bom saber. Peraí. É algo... Deixei eu perder. Sabe, ela tava claramente lendo o script, entendeu? Ela não interpretou. Dá pra refazer ainda? Dá. Já tá em 4 mil e pouco. Tem tempo. Tem tempo. Eu acho que eu vou equalizar sua cara. Tá vendo? Isso foi legal. Não, fala o que você quiser, Thiago, mas isso foi legal pra caramba. Eu vou equalizar sua cara? É. Mas se ela falasse com emoção, né? Eu vou equalizar sua cara. Ah. Agora, se ela falasse, né? Sei lá o quê? Eu vou equalizar sua cara. É, algum... Quem foi que fez o Mortal Kombat? Qual foi a produtora? A Helen Dalla. Ó. Eu sou sua filha. Vou procurar aqui. Vamos lá. Netherrealm. Ah, Netherrealm. Pessoal da Netherrealm. Vocês que estão ouvindo aí a nossa crítica a Peach e ao Mortal Kombat. Não ao Mortal Kombat, a Peach. Mas a dublagem da Peach no Mortal Kombat. A dublagem da Peach, é isso. É esse o foco deles aqui. Eles falam aqui, eles usam até uma expressão até legal, né? Aqui, ó. Eles fazem uma... Debaixo das assinaturas, põe um textinho. Ainda que aguardamos o jogo, e obviamente ele não foi estragado por isso, mas é igual manter Mas manter essa dublagem sempre fica a sensação de que uma pequena cara no meio de um sorriso totalmente branco. Que poético. Pessoal da Netherrealm, vocês que estão aí ouvindo toda essa coisa, me contratem. Eu acho que eu posso dublar como... Pelo menos melhor que a Peach eu dublo, eu sei disso. Eu faço até voz de mulher, se vocês quiserem, pagando bem. Mas que mal tá fazendo? O quê? Nesse momento? Nossa, Thiago, que maldade, cara. É por isso que eu tô procurando emprego na Netherrealm, tá vendo? Somos dois, cara. É voz e vozinha o eu nome não, do podcast. Eu não estou falando mais com você, ok? Pessoal do NPC, avise o Thiago que eu não estou mais falando com ele, entendeu? É enfim, tô falando assim. Thiago, tá chegando no final do podcast. Você tem algum adendo aí nos próximos últimos 8 minutos? Tenho. Diga lá. Não tenho nada. Ah. Bom. Não, tem um sim. Diga lá. O primeiro pack de GTA V pra corrigir erros e pequenos bugs vai sair nessa sexta-feira. Excelente, excelente. Excelente. Você já tá jogando? Ainda não. Mas em breve no nosso canal do Twitch, todas as emoções de GTA V para PC ou para PC. Garanto melhores emoções do que a Peach. Eu vou equalizar a cara de vocês. E choro, lágrimas, né? Lágrimas. Lágrimas, choros, gritos e... Lembrando que o nosso NPC Juan, ele nunca jogou GTA V. Em nenhuma maneira, nunca viu. Eu como é que fala? Eu me abstinei de qualquer informação do GTA V. E o pior é que eu tive que vender GTA V por durante muito tempo da minha vida. Então... Vai ser... Me abstive de GTA pra poder... Tudo em busca de reações genuínas e... Para consegui-las. Vai consegui-las? Espero que sim. Se não... Já baixou o jogo? Tá indo. É isso aí. Enfim, Thiago. O filme Chappie estreia... É com amanhã. Aquele cara do Distrito 9, né? Isso. Shout to Coldplay, né? É, e com o Hugh Jackman. Ele faz o vilão do filme. Eu tô cansado de ver Hugh Jackman na minha frente, cara. Ó, uma eterna Wolverine, né? Nunca, mas opa, quebrando tudo. Não quero mais... Foram divulgadas as primeiras artes de Kylo Ren, que vai ser o vilão de Star Wars, o Despertar da Força. Um visual muito maneiro. Que ficou? Estilo... Aquele... Lord Senpai lá, como é que é o nome do... Que tinha duas espadas. Dois sabres de luz. Perdão. Nesse momento, o ser é aquele ser. É. Aquele ser era... Mano. Palpatine, né? Não, Palpatine é o... coisa. Admiral Ackbar? Eu não sei quem é. Eu não conheço tanto de Star Wars, assim. Mas tinha um cara que é muito parecido com esse cara. Entendeu? Nós sabemos quem é. É aquele cara. Aquele. Thiago. É isso aí? Tá indo. Tá indo? Estamos indo bem. Você tá preparado pra responder a pergunta do dia? Estou. Certamente? Não. Ok, vamos lá. Thiago. Se você fosse um cientista maluco, qual experiência mais bizarra você faria em seu laboratório? Vamos a ela. Eu faria um donut. Um donut? Eu faria um donut. Eu tenho medo de perguntar, mas que tipo de donut seria esse? Um donut com pessoas. Ok. Um donut. Mais um donut. Para a procriação de centopeias humanos. Achei a ideia muito boa. Você teria... E vou patenteá-la. Não, que isso. Você teria uma fábrica de centopeias humanas. Isso. Tipo, uma fábrica de donuts, só que é uma fábrica de outras coisas. Eu lhe pergunto, já que você é um cientista maluco, quantas pessoas são necessárias para fazer uma centopeia humana que dê a volta ao mundo? Pô, isso eu não sei. Seria legal. Imagina, a centopeia humana é 10. A volta ao mundo em 80 centopeias. Uau, formando um grande donut. Um grande... Ou então um grande anel. Um grande anel. Badum. É isso aí. Então, acho que é isso. Você quer ouvir a minha experiência louca? Pode falar, depois do donut. Eu ia falar do donut também, mas enfim. Grandes mentes pensam igual. É isso aí. Não sei se é grande ideia, mas... Minha experiência louca ia ter a ver com genética. Entendeu? Ou ia dar uma forma de fazer uma centopeia humana, mas só de Idris Elbas. Ó! É. De clones, né? Clones. Na verdade, não clone, que cada Idris Elba é único por si só, entendeu? Pra mim, uma boa centopeia de 7 Idris Elbas. Formando um grande donut. Sim, sim. E vai lembrar o pessoal que o... Poxa, você estaria fazendo um Idris Elba sofrer, né? Um não. Nunca, cara. Que Idris Elba não sofre? Ah, não? Não. Idris Elba? O Idrinho? Idrinho. Cara... Vai lembrar também, pessoal, que nós temos a nossa espécie de centopeia humana, que é o zoiômetro, no nosso site, onde nós enfileiramos várias zoos de Chanel para indicar se uma coisa é boa ou ruim. E essa ideia vale quantas zoos? O donut ou o donut de Idris Elba? Os dois. O donut normal vale tranquilamente 7 zoos de Chanel. De Chanel, isso. Enquanto o donut de Idris Elba vale 7 zoos de Chanel, só que em forma de centopeia. Caralho. Falei. Formando talvez o donut mais grotesco e bonito da face da Terra. Luiz Amiquelete. Olá, Luiz Amiquelete. Acho que é isso. Toma um café comigo, sei lá. Que custa, cara? Que custa? Damn it. Por aí tem mania. Meu nome é Juan? Meu nome é Donald, quer dizer, meu nome é Thiago. Ok. Eu acho que é isso pra essa semana. Valeu, então. Ele pode puro. Você dá pra cá? Ah, isso aqui é o teste da gravação. Fala alguma coisa. Oi, tudo bem? Mais um RPG Mania. Teste, isso vai lá pro final do episódio. O pessoal acha que a gente já... Você vai começar a fazer yoga agora.